A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, vamos compartilhar hoje Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio capítulo 23. É um texto que vai falar sobre a pureza pessoal, cerimonial, alguns deveres e compromissos que nós temos diante do Senhor e também a impossibilidade de qualquer casamento entre a fé no Senhor, o Criador dos céus e da terra, e a prática pagã. Então, isso vai consolidando tudo aquilo que a gente vem falando nesses capítulos anteriores, que você pode encontrar no blog. Tá bem? Repito, blog logos7.blogspot.com. E recomendo, faça ali a sua pesquisa, faça a sua devocional, ouvindo o capítulo, ouvindo uma nota de rodapé, um parecer que nós colocamos, e depois faça o seu acréscimo, aquilo que Deus falar ao seu coração, não acréscimo ao texto, mas aquilo que Deus falar ao seu coração, que ele revelar no texto, né? Nós estamos fazendo uma breve devocional, então sempre cabe muito mais informação. Muito bem, nós vamos ler o texto que nos foi enviado e depois da leitura já vou imediatamente para Deuteronômio 23. O texto diz: há pessoas que nos salvam sem perceber. Mas cuidado com as falsas amizades. Há amigos preciosos que nos ajudam na caminhada da vida, porém há outros que são falsos amigos. Esses são pedra de tropeço em nosso caminho. A palavra de Deus alerta: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Provérbios 1:10. Muitos jovens já foram arrastados para um pântano de miséria e horror porque foram seduzidos por falsas amizades. É verdadeiro o adágio: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. A palavra de Deus, mais uma vez, nos ensina: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo de número 1, versículo 1. O irmão Everson nos enviou, nos abençoou, e nós também abençoamos a ele, a família e a todos os irmãos e irmãs. Esse salmo foi lido pelo meu irmão no dia de entrega da nossa mãe, quando ela partiu para aguardar a ressurreição no Senhor, ele fez essa leitura e essa consideração. Foi muito importante naquele momento, e é sempre muito importante. Salmos, Salmo 1 em particular, também é maravilhoso. Muito bem, irmãos e irmãs. Vamos para Deuteronômio 23, versículo 1. Nenhum homem castrado que tenha esmagado os testículos ou amputado o órgão genital poderá fazer parte de Yahvé, o Senhor. Então, pastor, o que que é isso? Por que isso? A emasculação, irmãos, era a prática da mutilação, da retirada do corte do membro viril, como forma de devoção pagã. Isso era uma prática dos deuses, das divindades, dos povos que adoravam deuses e divindades, outros deuses e outras divindades que não passam de espantalho em pipinal, como de Jeremias. E a pastora sempre reforça, a pastora Margarete. Então, isso era uma prática pagã. Nas religiões dos gentios, os eunucos costumavam ocupar funções de sacerdotes dos templos pagãos. Ele se tornava eunuco, era mutilado e aí virava um sacerdote do templo ou para iniciar o exercício sacerdotal. Mais tarde na história, mesmo a esses pagãos automutilados, Yahvé concederá um lugar honroso em sua casa mediante a fé e a conversão deles ao Senhor. No caso deles se converterem, o que significa que Deus não vai lançar fora o pecador, mas ele abomina a prática, mas se eles se convertessem, então Deus os acolhe. Leia Isaías 56, versículo 4 e 5, Atos, capítulo 8, de 26 a 39. Esse capítulo trata da atitude dos crentes em Deus no meio da congregação. Então, do verso 1 a 8, é isso que nós vamos falar: os crentes em Deus no meio da congregação. Mas trata da higiene no arraial também, algumas medidas que tinham que ser tomadas, né? A lei sanitária previa isso, esse aspecto da lei, a segurança dos servos, escravos e fugitivos, trata da prostituição cerimonial ou religiosa. A prostituição também na antiguidade, irmãos, irmãs, era muito comum nos cultos de algumas divindades. Por exemplo, Baal e Asserá. Os rituais eram feitos pelas sacerdotisas de Baal e Asserá, e nesses rituais havia também a prostituição, mas era uma prostituição cerimonial, acompanhado de uma cerimônia de entrega, né, ou de pedido para essa divindade, para Baal, para Asserá. Então, prostituição cerimonial ou religiosa. O texto trata da cobrança de juros, do lucro excessivo, que é inaceitável, dos votos e promessas, da liberdade pessoal quando se estiver no campo ou em vinha alheia. Então, para você entender um pouco mais, aqui essa mutilação era, foi, né? Não era. Foi de origem pagã. Origem pagã. Depois Deus abriu a porta para receber, para acolher aqueles que se converteram. Aliás, como Deus faz hoje. Ele está pronto para receber. A Bíblia diz que nós nos surpreenderemos, porque prostitutas, Jesus mesmo é que trabalha isso, prostitutas e publicanos, né, cobradores de impostos, poderão preceder, entrar primeiro no reino de Deus do que outros religiosos. Por quê? Porque se converteram de verdade, abandonaram a prática maligna, se arrependeram, mostraram uma mudança de vida e Deus os acolhe. Acolhe a pessoa, não o pecado. Até porque pelo pecado ele já morreu. Agora basta que a pessoa tenha fé e creia, e depois da fé, a fé sem obras é morta. É impossível que alguém creia verdadeiramente em Deus, cuidado com isso, viu? é tudo pela fé, fé, a graça. Eu tenho ouvido muito nesses últimos dias, nesses últimos 5 anos, falando muito sobre graça, graça, graça, né? Mas é impossível que alguém que tenha fé e receba a graça salvadora de Deus não demonstre com as suas obras, com a sua vida, concretamente. Primeiro o arrependimento, né? O fruto do arrependimento. E depois a mudança de vida. Senão, tudo vai ser uma balela. E isso aqui não é uma balela. Nós estamos falando da vontade do Senhor, do reino de Deus. E do reino do Senhor aqui, representado por Israel, mas que depois se espalha para os gentios a partir da descida do Espírito Santo, né? Jesus vem, inaugura um novo tempo, o Espírito vem e enche, batiza no Espírito os discípulos e eles vão aos gentios. Prática que já era para ter sido feita muito antes. Antes mesmo do Messias vir. Mas os judeus se recusavam. Para você entender um texto como esse, dos judeus se recusando, leia o profeta Jonas. Jonas não queria de modo algum pregar em Nínive. E ele diz por que ele não queria pregar. Ele diz para Deus, no final do texto, por isso que eu não queria vir. Por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que se eu viesse, eles iam se converter. O Senhor ia tocar no coração deles e eles iam se converter. Então eu não queria vir. Ele tinha asco dos pagãos e ele não queria que eles se convertessem. Então a promessa para Abraão era para abençoar todas as famílias da terra. É claro que isso levaria um tempo, mas levou tempo demais. Até que na plenitude dos tempos, o Messias não viria para fazer só isso. Ele veio para fazer, para manifestar a imagem de Deus, a Imago Dei. Ele veio para manifestar a imagem de Deus. Ele veio para salvar o pecador. Ele veio para pagar com sacrifício único e suficiente o pecado na cruz do Calvário. Ele veio, irmãos, para ensinar o que é formar discípulos, ele veio para curar, ele veio para multiplicar o pão, né? E entregar a multidão, ele veio demonstrar o que é a prática que Deus deseja, em todos os sentidos, a Imago Dei. Agora, quando o Senhor percebeu que o povo que ele escolheu endureceu seu coração e não anunciava aos pagãos, podia às vezes se misturar com eles e perder a fé no Deus de Israel, se prostituir, começar a adorar Baal, começar a adorar outros deuses. Isso acontecia, mas um movimento de Israel, movimento, vamos anunciar às nações o Deus de Abraão, o Deus único e verdadeiro, esse movimento não existiu. E eu quero lhe dizer uma coisa que entristece um pouco. Certamente alguns líderes judeus de hoje, alguns rabinos, certamente também compartilham da minha tristeza. Alguns, mas não todos. Ainda hoje, eles não têm um movimento missionário para divulgar essa fé. É como se fosse uma fé exclusiva, né? Só o Deus do povo de Israel. E para você entrar ali, para você fazer parte dessa fé, olha, não é fácil, né? Quase que um elemento dificultador. Até aí eu entendo, por razões de fazer com seriedade, de razões de segurança nacional também, você pode entender por uma série de aspectos. Mas eu e certamente alguns rabinos e alguns judeus missionários já Já lastimamos até hoje que não haja esse movimento de expansão da palavra a partir deles, né? E para nossa tristeza, como igreja, há uma expansão, mas há uma expansão muito mais numérica do que segundo a Imago Dei, segundo Jesus Cristo, segundo a imagem de Deus, segundo o Filho de Deus. Então, isso é o nosso problema, né? Problema, principalmente depois do ano 300 para cá, e há momentos que isso fica pior, há momentos que melhora um pouco. Nós vivemos num momento atual em que está péssimo, não está ruim, está péssimo. Os pastores são gelados, não amam ao Senhor e não o colocam em primeiro lugar. Pastores, padres, sacerdotes, né? O Senhor não é o primeiro. Primeiro é a instituição, é a denominação, né? Então, e as ovelhas também, Deus não é o primeiro. Primeiro é a sua vida cotidiana, primeiro é o seu ganha-pão, né? O próximo não é o segundo, juntamente com o amor por ele mesmo, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, isso nós lastimamos. Mas, feito a observação que deve ser feito, essa é a minha, o meu testemunho devocional. Estamos aí na casa quase 5 anos, né? Nos aproximando 700 devocionais. Deus me levantou para isso também. Primeiro, para buscar viver essa santidade em todos os aspectos. E eu louvo a Deus por tê-la buscado desde a minha conversão até hoje. E por tê-la buscado, até hoje o Senhor me inundou da sua graça e da sua unção, mas também reconheço os pecados cometidos no caminho, graças ao bom Senhor, não foram tão numerosos, e uma vez detectados, houve um quebrantamento, ou no mesmo dia, ou uma semana depois, ou um mês depois, e um pedido, e é assim que eu estou me apresentando para você agora, como quem pede para Deus, e já pediu hoje, pediu para Deus que não haja uma só tatuagem de uma religiosidade frívola, fria, gelada, pagã, seca, estéril. Né? Mas que seja fruto de uma vida que ama a Deus e põe ele em primeiro lugar, e em segundo lugar, o amor por mim mesmo, né? Para que eu possa amar o próximo como amo a mim mesmo, me valorizando e valorizando o próximo, amando as pessoas. Isso tem que ser uma palavra de ordem entre nós, meus irmãos. Isso tem que voltar a ser, ou então estaremos fadados a sermos um número. E não é isso que nós queremos. Nós somos muito mais do que números. Bom, então, o órgão era amputado, vamos dizer assim, retirado, o órgão genital e o homem passava a servir como eunuco. Originalmente, portanto, você já sabe, isso vem de cultos não judaicos, né? Vinha de outros povos lá na antiguidade e no culto de outras divindades. Agora a sequência. Nenhum filho bastardo nascido de união ilícita, fará parte da congregação do Eterno. E seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia do Senhor até a décima geração. Eu vou reforçando com você, na medida que eu leio essas coisas que são muito fortes, é porque Deus abomina o pecado. É por isso que essa palavra que eu estou falando com veemência para você, é porque quando você se converte mesmo para valer, você também cria essa ojeriza pelo pecado, por aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ah, mas fulano lá cometeu, ciclano cometeu e foi um grande homem de Deus. Ah, ciclana cometeu. Olha, os verdadeiros homens e mulheres de Deus podem ter cometido um pecado aqui, acolá, mas eu quero dizer a você que os verdadeiros não permanecem na prática do pecado, não permanecem. Praticam, infelizmente, por discrepância entre a santidade de Deus e esse corpo corruptível, né? E uma mente influenciada ainda por valores desse mundo tenebroso. Por isso precisamos de uma metanoia, uma mudança de mente e por causa das nossas contradições, ainda passamos, infelizmente, por isso. Mas a vontade de todo homem e toda mulher de Deus verdadeiro era passar ileso, desde a conversão até a chegada na glória, sem nenhum. Eu tenho certeza que isso passou no coração de todo homem, toda mulher de Deus verdadeiro. Passar sem nenhum erro. Erro nenhum pode ser admitido. Por isso, essa fala, né? O filho bastardo, quer dizer, Deus não se agradava de uma união ilícita. E hoje eu já nem sei mais o que é o conceito de união, né? Acho que ninguém sabe mais, né? Vale tudo. Então nenhum amonita ou moabita até a décima geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles deverão permanecer de fora, nem amonita nem moabita. Alguém já vai levantar a mão aí, eu tenho certeza, porque vocês têm sido muito participantes. Muito obrigado. Aliás, vou pedir à missionária Vivian, estamos fechando agosto, que ela mande o relatório, mas nós vamos bater a casa dos 350 mil escutas e acessos, né? Número resolve, pastor? Não. É um indicativo de que estamos dando testemunho. Agora, aí vai de cada um ouvir a voz do Senhor ou não. Para você que levantou o dedinho, uma moabita, Ruth, é verdade, você acertou. Ruth foi uma moabita, mas ela se converteu ao Deus de Noemi, a sua sogra, e disse: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Então, ela não foi o povo como um todo, foi Ruth pessoalmente que se converteu. Nesses casos, Deus acolhe, né? O eunuco que foi castrado, a moabita que se converteu, o egípcio que saiu da terra do Egito junto com o povo de Israel. E assim há outros casos, né? O publicano que cobrava imposto a mais do que devia, a prostituta, então o prostituto hoje, né? Tudo, Deus está pronto a remir, mas para ele remir é necessário que haja desejo sincero, arrependimento e desejo sincero. Versículo 4: pois não foram ao vosso encontro com pão e água os amonitas e os moabitas, quando caminháveis após a saída do Egito, porque subornaram Bilã ben Beor, Balaão, né? Bilã ben Beor. Na verdade, aqui está falando mais dos moabitas, tá bem? Filho de Beor, para vir de Petor em Arã, Naharaim, Mesopotâmia, com o propósito de proferir maldição contra o teu povo. Aí eram os moabitas. Entretanto, Yahvé, o teu Deus, não quis dar ouvidos a Balaão, e o Senhor, teu Deus, transformou a maldição em bênção, aleluia, a teu favor, pois Yahvé, teu Deus, te ama, portanto, enquanto viveres, jamais favoreças ou estabeleças um tratado de amizade com esses povos pagãos. Bom, aqui. Esse era o contexto da entrada da Terra Prometida. Nós temos que, numa incursão missionária, numa prática missionária, nós precisamos estabelecer contato, né? Estabelecer contato, não é uma questão de contato concordando com o pecado cometido nas nações, mas precisamos nos inserir. E aí o Senhor vai mostrar isso já em dezenas de textos. Eu falei de Jonas, em Nínive, mas depois com Paulo, com Pedro, com Jesus mesmo, quando atendeu a Sírio-Fenícia, quando atendeu os egípcios, no, perdão, os gregos, já perto da hora da sua condenação. Então, nesse sentido, nós temos que estabelecer um contato para manter o testemunho. Então, aqui estava dizendo para não manter tratado de amizade, ou seja, acordo entre as nações. Não dá para ter acordo entre as nações porque eles adoravam outros deuses, né? E praticavam coisas abomináveis, como, jogar crianças na fogueira, né? No fogo, consagrar Baal. Era arremesso de criança no fogo, né? Então, uma coisa terrível. Como é que você vai ser parceiro de um povo desse? Contudo, não rejeites o Edomita, pois esse é teu irmão. Porque os Edomitas vêm de Edom, e Edom são os descendentes de Esaú. Então, por isso que Deus está falando isso para Moisés. Contudo, não rejeites o descendente de Esaú, pois é teu irmão. Não abomine o egípcio, porque foste um estrangeiro em sua terra. Na terceira geração, seus descendentes terão acesso à Assembleia de Javé. Ficou claro, Deus não tolera o pecado, mas ele mesmo vai dizendo ao acolher o eunuco, ao acolher uma moabita mais na frente. Em Ruth, ele vai mostrando que, uma vez que haja disposição no coração, ele acolhe. O que não pode fazer é aliança estratégica com gente que não é, que é das trevas, né? Porque trevas e luz não podem se misturar. Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos? Quantos cristãos que eu já acompanhei, quantos ao longo do pastorado, quebrando a cara por sociedade com ímpios, com gentios no meu caso, né? Com gente que não é de Deus, né? Sócios que não são de Deus. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não há acordo com relação a Deus. Não tem negócio, né? Então, você vai ter testemunhar para o outro empreendedor, para o outro empresário, para o outro pessoa do teu ramo. Você dá o testemunho para todos, mas se fazer um com eles, não. Bom, a pureza no arraial da congregação é o segundo, e depois temos três blocos. Versículo 9 a 14. Quando tiveres saído para acampar contra os teus inimigos, procura guardar-te de todo o mal. Se um dos teus homens tornou-se cerimonialmente impuro por causa da perda de esperma, deverá sair do acampamento ao raiar do dia. Ao cair da tarde, ele se banhará em água limpa, e ao pôr do sol poderá retornar ao acampamento. Deverás prover um lugar fora do arraial para as tuas necessidades fisiológicas. Como parte do teu equipamento, tende também uma pá e, quando evacuares, faz um buraco e cobre totalmente as fezes. Aqui, aspecto sanitário mesmo, né? Porquanto o Senhor teu Deus caminha pelo acampamento a fim de te proteger e para entregar os inimigos em tuas mãos, assim teu arraial deve ser santo, para que Javé não contemple em ti algo de inconveniente e por isso te volte às costas. Sabe qual é o problema da gente ter número, crescimento quantitativo e não ter qualidade? É falta de santidade. Só um movimento de santidade geral, amplo, geral e irrestrito pode nos fazer ser igreja conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Só um detalhe do esperma, também havia uma prática. Se um dos teus homens tornou-se cerimonialmente impuro por causa da perda de esperma, também havia uma prática de preparar-se para a ejaculação e depois jogar o esperma para fora, não numa relação normal com a mulher, mas uma relação cerimonial, né? E essa cerimônia desagradava a Deus porque era uma cerimônia pagã também, de origem pagã também. Tem as questões aqui sanitárias, isso é uma questão. E essa é outra em particular. Era uma prática dos rituais das divindades adoradas pelos outros povos que Israel estava tendo pela frente. Então, esse também é um outro elemento que é bom você ter em vista. Assim como, só um parêntese, mais um, eu não sei se todos sabem, mas esses obeliscos que nós temos nas grandes cidades do mundo inteiro, grandes e médias cidades do mundo inteiro, era na verdade um antigo símbolo de um ritual de fertilidade. Era um símbolo feito para adorar o deus da fertilidade e aquilo representava um pênis, né? Então, esses obeliscos, né? Construções nas grandes cidades e nas médias cidades você vai encontrar. Infelizmente, essa influência continua no nosso meio até hoje. A maioria das pessoas acha que é arte só, construção, arquitetura, né? Mas esse legado do paganismo está aí presente no nosso meio. Finalmente, terceiro e último bloco, demais leis culturais e sociais. Vamos ver? Quando um escravo fugir do seu senhor e se refugiar em tua casa, não o entregues de volta ao seu dono. Permite-lhe viver entre tua comunidade pelo tempo que lhe aprouver em qualquer cidade que ele escolher para morar. Não o oprimas. Deus é muito solidário. Não é uma leitura ideológica. Eu, durante minha adolescência e idade adulta, já fui muito influenciado por questões dessa natureza, mas aqui é só você, eu convido você. Você que é interessado, vá lendo livro a livro da Bíblia, todos. E olhe para Jesus, a prática de Jesus, e olhe para o Novo Testamento, e você vai ver sempre, sempre, sem apelação, uma postura de amor, de solidariedade com o órfão, com a viúva, nesse caso aqui, com o escravo, tá bom? Com o estrangeiro, Pastor, mas você não está falando que não podia fazer aliança? Não pode fazer aliança estratégica de povo com povo, nação com nação, né? Hoje até penso que as nações têm que dialogar, né, sobre mercado, essas coisas, mas não aliança, aliança de parceria, de amizade. Eu presto culto com você e você comigo. Não dá. Né? Não dá, porque aí são coisas completamente diferentes. Então, coisas em comum de comércio exterior, isso vai acontecer. E já acontecia. E logo vai acontecer. Quando Israel se estabelece, vai acontecer. Depois, com Davi, isso vai se ampliar. Com Salomão, isso vai se ampliar mais. O problema é que Salomão passou um pouco da linha, né? Da linha vermelha. Ele passou dessa linha e ele se comprometeu em termos de pecado, com aquele número enorme de casamentos e concubinas, as divindades que elas traziam, a tolerância dele, ele entra num caos e só vai se reencontrar no finalzinho da vida, quando ele deixa um legado maravilhoso, por exemplo, como o livro de Eclesiastes, né? E ó, a controvérsia aí também, se parte de Cantares não é uma lembrança, mas aí é outro assunto. Quando um escravo fugir do seu senhor, então não entregue de volta na hora, acolhe. Não oprimas, nenhum filho de Israel, versículo 17, homem ou mulher poderá entregar seu corpo à prostituição. Já mudou. Nenhum filho de Israel poderá entregar seu corpo à prostituição nos templos pagãos. Por quê? Porque nesses povos havia templos e esses templos eram acompanhados de prostituição. Não era só cerimônia cultica. Era cerimônia, um culto lá das divindades, com prostituição. Então, filho de Israel jamais poderá entregar seu corpo à prostituição. Não trará salário de prostituta nem dinheiro de cão à casa do Eterno, teu Deus, a fim de pagar algum voto, porquanto Yahvé, teu Deus, por ambos tem repugnância. Então, Deus está sendo de novo muito claro. Não emprestes ao teu irmão israelita cobrando juros, quer se trate de empréstimo de dinheiro, quer se de alimentos ou de qualquer outra coisa que possa render lucro financeiro. Aqui é para já vetar a ganância de um israelita contra outro israelita, para que isso não acontecesse. E para isso, Deus estabelece em Levítico, a cada 7 anos, uma reorganização social com perdão de dívidas e recolocação social de cada pessoa, família. E todo Israel é único esse projeto na história, a única coisa que você tem que saber. Os comentaristas vão dizer, isso durou quanto? Quanto? Essa é a controvérsia. Que houve, não há assim nenhuma possibilidade de apelação, né? Houve porque já era projeto da entrada na Terra Prometida. Agora, durante quanto tempo? Só os juízes? Juízes e a monarquia? Até que ponto da monarquia? E assim, então essas são as discussões, né? Mas não era para trazer salário de prostituta nem dinheiro de cão à casa do Eterno. Deus não aceita qualquer coisa, né? De qualquer jeito. Ah, mas tem a prostituta Raabe. E aquela que Jesus perdoou e falou para não pecar mais, sim. Mas ali, nos dois casos, elas não estavam ainda trazendo oferta ao Senhor, à casa do Senhor. Depois, Raabe vai se tornar uma israelita, vai ser acolhida no seio de Israel, no caso de Raabe, a prostituta lá de Jericó, e aquela que Jesus perdoou se torna uma seguidora dele. Aí já não vai abandonar a prostituição, tá bom? Ótimo, legal trabalhar isso. Entretanto, poderás fazer empréstimos cobrando juros de comerciante estrangeiro, mas não do teu irmão israelita. Então, você vai cobrar juros no seu negócio com o estrangeiro, mas não vai danificar a família, ou seja, a casa de Israel, né? Mas não do teu irmão israelita, para que o Senhor teu Deus abençoe todo o empreendimento da tua boa mão na terra que está herdando dela, para que você tome posse. Pastor, mas com o estrangeiro eles podiam ser abusivos? É óbvio que não. Se Deus é o Deus da justiça e é tão intolerante, intransigente com relação a detalhes, detalhes menores do que esse, imagina se Deus ia dar a bênção para que fizesse negócio com o estrangeiro e cobrasse juros abusivos. Ah, mas eu já ouvi falar que há na história de Israel essas pessoas. Bom, se houve na história de Israel, não tenho dúvida que possa ter havido, né, na Idade Média, na história mesmo, né? Não tenho dúvida também que entre os cristãos não haja pessoas que façam da mesma maneira, né? E infelizmente até com gente da própria igreja, mas isso é exceção, a regra não. Nós não podemos andar dessa maneira, nós não podemos cobrar juros abusivos. Nós não podemos fazer aos nossos irmãos cobrar juros, quer se trate de empréstimo de dinheiro, quer de alimento, de qualquer outra coisa, gerando lucro financeiro. Não é para isso que nós somos irmãos. É para ajudar, para abençoar, não para espoliar. Então, versículo 21, quando fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-la. Outra questão aqui no mesmo capítulo. Olha, irmão, irmã, não faça promessa ao Senhor. Não faça voto ao Senhor. A própria Bíblia nos ensina isso. Só faça o voto ou a promessa se você for muito responsável. É melhor não fazer do que fazer uma promessa ao Senhor e não cumprir. Então, eu não vou voltar a falar da questão do pecado acidental, já falei um milhão de vezes, mas eu quero dizer para você, não fique fazendo voto de tolo, não fique fazendo promessa de tolo. Quando fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não tarde em cumpri-la, pois Yahvé teu Deus exige que um voto feito seja cumprido. E é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele. Prometeu um tempo de oração? Prometeu um tempo de jejum? Prometeu um tempo de louvor? Prometeu uma atitude diferente com relação, sei lá, com a família? Prometeu, bom, se você prometeu ao Senhor, cumpra. Prometeu o engajamento missionário, o envolvimento missionário? Então, cumpra. Sendo assim, se, versículo 22, se te abstens de promessas e votos, não haverá como seres culpado desse pecado. Está vendo? Se você se abstém de fazer promessa e voto, você não vai pecar por deixar de cumprir. Agora, se você faz a promessa, faz o voto, aí você tem que cumprir. Porque com Deus não se brinca. Contudo, faze todo o empenho para cumprires tudo o que os teus lábios prometerem, considerando que com tua própria boca ofereceste voluntariamente tua palavra e teu voto a Yahvé, teu Deus. Irmãos, estou falando oração, estou falando louvor, jejum e família, mas há enorme, há um número enorme de situações onde a pessoa pode se comprometer com Deus. Se prometeu, cumpra. Tá bem? E para encerrar, 40, 24 e 25. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer à vontade, até ficares saciado. Todavia, nada acumules ou transporte em teu cesto. A vinha é do teu próximo. Se você levar um cesto, você vai estar roubando. Aí, entrar e se alimentar não é roubo, né? É matar a fome ou a necessidade, né? Claro que não deveria haver abuso também, né? Jesus passou por uma situação semelhante, né? Os discípulos foram censurados e ele sabia claramente da lei. Então, o que estava até para fora, assim, do arraial, era direito dos pobres pegarem. Agora, o que não pode é levar um cesto e fazer ali o mercado, né? Tá? Fazer a feira. Então, quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer à vontade, até ficares saciado, todavia nada acumules ou transportes em teu cesto. Quando entrares na plantação de trigo do teu próximo, poderás colher as espigas com a mão. Ó, você pode entrar na plantação de trigo do próximo e colhe com a mão, mas não use a foice para ceifar o trigo do teu próximo. Se você estiver pegando com a mão um pouco de trigo, o teu próximo não vai dizer que você está roubando, nada assim, vai saber que você está passando necessidade. Agora, se você vai com uma foice para fazer uma colheita, então aí já está abusando, né? Então não vá com uma foice para ceifar o trigo do teu próximo. Irmãos e irmãs, eu estou assim radiante. Estou muito feliz. Como disse para vocês, não pelos números. Os números também são importantes. Também são. Se forem somente eles, aí não. Mas eles também são importantes como um retrato, como uma forma de você visualizar, de você aferir, de você verificar se está tendo retorno, se as pessoas estão ouvindo. Então, isso a gente aprende no primeiro grau, né? No primário, tá? A matemática serve para isso. Fazer conta, cálculo. Muito bem. Então, eu estou muito feliz por estarmos chegando aos 300. Então, vamos passar um pouco dos 350 mil acessos em direção adiante, mais um. Estou muito feliz pelo blog que está cada dia agora. Esse material já vai para o blog. Vai virando uma biblioteca de devocionais. Se alguém quiser para sua própria vida, ou para a família, ou para um grupo pequeno, vai ter uma abundância ali. E eu imagino que com novas tecnologias, daqui a pouco se possa fazer um tipo de um arquivo. No antigo pendrive, né? Não sei como que está isso agora, como se existe isso, mas a pessoa vai poder pegar tudo. Ela baixa tudo e aí ela vai fazendo, né, a sua devocional. Então isso é uma alegria enorme. O blog é uma ferramenta tremenda nesse aspecto para nós. por atingir as nações, por atingir o Brasil inteiro, por atingir, por usar os devocionais do WhatsApp, do YouTube agora. Então, uma bênção. E o YouTube também. Chegamos aí a 14 vídeos. Obrigado pelo retorno. Eu sei que você está sendo muito abençoado pela mensagem que a pastora, as duas últimas que a pastora mandou. E eu quero dizer, se você não ouviu, ouça. Mas assim, faz um compromisso. Não precisa falar para Deus, não. Eu e você, tá bom? Olha, eu preciso ouvir essas duas mensagens. E eu quero incluir uma terceira, a mensagem da cruz. Então, olha, eu preciso ouvir essas três mensagens. Tem mais lá, já. Já tem mais. Depois você pode ouvir. Mas eu preciso ouvir. Se você não ouviu, ouça. Se você ouviu, faça como uma irmã, uma amiga nossa aqui, de Entre Folhas, ouviu, gostou e mandou para uma amiga em uma outra cidade. Então, faça assim. Mande para alguém para que a gente vá espalhando esse testemunho. Tá bom? É isso que nós queremos. Essa é a nossa tarefa. Plantar e colher. Nossa tarefa é ajuntar alimento dentro do nossa vida, nosso coração, mente e distribuir alimento. Esse é o nosso chamado, esse é o meu chamado em particular. No momento de grande quebrantamento diante de Deus, há muito tempo atrás, nós chamamos de arrebatamento em espírito, um momento de uma visão celestial. Deus me deu uma túnica e disse: olha, você vai fazer como meu filho José, ministério de José, e vai ajuntar alimento enquanto você puder. Porque as pessoas vão ter fome e depois você vai distribuir esse alimento. Então, esse é o meu chamado e por isso eu estou muito feliz e muito feliz por essa noite também. Por que feliz por essa noite? Porque nós trabalhamos Deuteronômio 23. Nossa, pastor, mas esse capítulo valeria a pena fazer um livro dele e vale a pena, né, trabalharmos horas e horas. Ótimo, eu também acho. Faça isso. É que numa devocional não dá. Uma devocional tem que ser mais breve. Tá bem? Eu ainda vou um pouco além do normal das devocionais, do cenáculo, do pão diário, né? Mas no dia a dia, a cada dia, eu acho, né? Mas faça isso. Estude cada detalhe, gostou do capítulo, eu gosto. Estude, estude, estude, estude. Não tem outra palavra a não ser esse, né? Estude, estude, estude, estude. Tá bom? Ore, ore, ore. Busque ao Senhor. Ame ao Senhor, em primeiro lugar. Ame-se como ser criado por Ele e ame o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a inspiração, a santidade do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre cada irmão e irmã, em toda a parte da terra, em toda a parte da terra, e permaneça assim, hoje e eternamente, gerando um movimento de santidade antes da volta de Jesus. E assim seja, hoje e depois da volta dele, eternamente será. Amém, amém, amém.